para que um grupo seja autônomo, vamos dizer assim, ele tem que, além de conseguir fazer suas atividades locais, se comunicar com outros grupos que também trabalham, né, nessa linha, e conseguir trocar. E o meio para fazer isso, no caso do programa, ele tem a ideia, né, é que com o kit multimídia, uma pequena ilha de vídeo e áudio, você consiga produzir, né, conteúdo e jogar esse conteúdo na web, e a partir disso estabelecer redes de trocas de conteúdo, uma perspectiva de trocas maiores, né, de envolvimento, articulação do movimento do Pontos de Cultura e tal. Então isso já vem do pontapé inicial da intenção do programa. Aí, assim, pensando um pouco da maneira como vem de fato acontecendo, eu acho que tem diferentes níveis de apropriação dessa ideia dentro da rede de pontos, né? Isso está casando muito mais, do meu ponto de vista, com aqueles pontos de cultura que seriam talvez os que a gente considera, não sei se esse termo é correto, mas assim, os mais autênticos, assim, no sentido de serem grupos da sociedade que estão organizados em torno de questões de cultura. Esses grupos mais autônomos aí da sociedade são quem está mais mergulhado hoje numa articulação que efetivamente vem acontecendo a nível estadual, regional e nacional, né? Eu acho que tem na raiz, assim, da ideia, né, uma coerência que é o que interessa e tem aglutinado um monte de pessoas, grupos aí no entorno dessa questão do software livre, do open source, né? Que acho que está ligado a pensar a essa intenção de que o conhecimento não é uma propriedade, né, de uma pessoa que o desenvolveu ou que o construiu, mas que é uma propriedade da humanidade. Então, pensando como propriedade da humanidade, ninguém deve ter direitos, né, em cima de conhecimentos, em cima de tecnologia. E aí, pensando nisso, tem tudo a ver com a intenção de colaboração para a construção de uma nova realidade social, um outro status quo, vamos dizer assim, né? Tem um lado de coerência muito forte aí, que é o que impulsiona essa discussão e que tem encontrado eco em diversos lugares, espaços, né? E aí é uma galera que necessariamente está ligada via web mesmo, né? Porque nós estamos falando de tecnologia e esse espaço da internet é o espaço que viabiliza o contato dessas pessoas e tem proporcionado, né, muitos e muitos encontros e vários desenrolares dessa ideia, que eu acho que é muito legal. Eu acho que o que é interessante é a gente perceber o nível de confluência que esses movimentos têm, né, cara? O quanto que eles podem somar. E, na realidade, pensando aí o lado da política pública, acho que a gente bate mesmo numa questão até, num certo sentido, de identidade do movimento de Pontos de Cultura, que vai surgir a partir de uma iniciativa de governo, né? Como ela está colocada no cabide, né, que pendura um monte de possibilidades, pode, e eu acho que deveria, né, vir a dar suporte para esse tipo de iniciativa, que é uma iniciativas autônomas da sociedade civil. Aí. O Circuito Fora do Eixo tem total condição de pulverizar diversos pontos de cultura dentro da sua rede, porque isso é uma maneira de trazer recursos, viabilizar as próprias atividades do circuito, né? E acho que, por estarem articulados em rede, ele já tem condição de entrar contribuindo muito para isso. Editorial.